Salvador, muito boa noite aos outros. O senhor se colou na saída puta. Ok, 330, 3, 2, pode voar. E a puta,